Olá, pessoas do mundo! Depois de um inverno tenebroso, estamos de volta! Meu nome é Ti, eu sou seu host. Fala oi! Oi! Hoje a gente veio assistir... Desculpa, eu fico muito feliz de gravar esse podcast. Continua, desculpa. Primeira coisa, deixa eu pedir desculpa por esse porra desta música tocando alto pra cacete. Ah, é bonitinho. Não, não é. É uma música maluca de cinema. Música maluca. Pessoas, nós viemos ver O Homem da Máfia, filme novo do Brad Pitt. Novo pra gente aqui, final de 2012, estou vendo o futuro. Pode ser uma bosta, não sei, não vi ainda. Rick, você tá esperando o filme? Eu espero que seja um filme legal, porque faz tempo que eu não vejo o Brad Pitt no cinema. E você? Eu espero que seja foda, porque tem o pôster basicamente Brad Pitt com cara de Clube da Luta. Pois é. E uma escopeta, tipo... Não dá pra ficar muito melhor que isso. Então tá bom. Não, só explicar, né? O nosso longo e tenebroso inverno tem um nome. Ah, sim. Crepúsculo. Ah, é verdade. Porra, do Amanhecer Parte 2 tomou Ficou conta do três cinema. Semanas. Tá insuportável, não tinha nada passando no cinema. Ou é isso, ou o filme do Gonzaguinha, Gonzagão, Gonzagudo. Diário de um Banana 3. Exato. Então nos perdoem, nós amamos vocês, mas Crepúsculo não é o que eu vou pagar pra assistir no cinema. A não ser que a produtora, né? A produtora, se estiver ouvindo, pagando a entrada, nós vemos o que vocês quiserem, tá? Né? Opa! Então tá bom. Galera, fiquem aí com o trailer e a gente volta daqui a pouco com, né? Visões finais e delírios sobre o Brad Pitt. Até mais. Tchau, tchau. Dishwashing gloves. You want to look like a bunch of amateurs. Guess this. A sawn-off shotgun. It's what you asked me to get you. It's gonna kill everybody in the room. Mark Trapman's game was hit a couple of nights ago. Hey! Give it all up, nobody gets hurt. It's only money. So where do we go from here? We start with Trapman. They are not gonna okay anything major here. What does that mean? They just want you to... talk to him. Hey, what's going on? Hey! Talk to him. Shove him around a little. Don't hurt him too badly, because they don't want him hurt. Let's have a beer. We got the two kids. One of them starts bragging about how he just knocked over this guy's game for 100K. I don't know what it is with these guys. They can't keep their mouth shut about nothing. Goes up like a bonfire. I love it. So who's gonna do it, you? I need Mickey for that one. New York Mickey? So what, you want me to do a double? I can handle it. I don't know if they'll spring for two guys. It's a two-man job. I come in here every day. I know. Look, I don't know you. Very few guys know me. You're in a position very few guys ever get in. You have choices. Look, I don't know if I can do this. You made a mistake. And you gotta make things right. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. You ever killed anyone? They cry, they plead, they call for their mothers. And the man comes around. I like to kill him softly, from a distance. You come up here to do something, remember? I don't take orders from you. Get out of the car now. I didn't do nothing. Know what you gotta do, right? You know, this is a business of relationships. Don't make me less. Comes around. I'm living in America. And in America, you're on your own. Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do 11º episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Dá pra perceber que a gente não tá especialmente animado, né? Porque... Ai, bom, vamos tentar pelo menos uma sinopse desse filme. Você não quer falar dos trailers antes? Ah, sim, os trailers. Jack Reacher, trailer novo. Que a gente não tinha visto ainda. Esse filme vai ser uma bosta, porque o trailer é uma bosta. Ah, já, eu cansei do... fazendo esse papel? Não, ele é assim, ele é tipo o senhor fodão, só que ele era policial do exército. Tipo, isso não é... Oh, meu Deus, tropa de elite, não é. Não, não, é. Não é. Ele usava um cacetete e um capacetinho diferente. É, mais do mesmo. É. Que mais? Caça aos Gangsters. Caça aos Gangsters. Esse vai ser foda. Josh Brolin, Champagne. O Champagne fazendo o papel do Al Pacino no, nos Intocáveis. E tem o Ryan Gosling. É, você só quer ver por causa dele. É um homem lindo. Isso é um homem lindo. Aquilo é um homem lindo, sério. Vejam Drive. É um homem lindo. É, quem mais? Tem a menina que fez a... Emma Stone. Não, ela não fez a Emma Stone. Nick ela Note é Emma... tem. Tem o Nick Note, que com certeza vai puxar o filme pra baixo. Porque o Nick Note sempre puxa tudo. Nossa, pra baixo. Nossa, ele tá muito velho. Tá, tá foda. Tá muito vovô. Quem mais? A gente teve só isso de trailer, né? Da Estrela Média. Ah, é aquele filme de terror. Ah, A Última Casa da Esquerda? Da rua. A Última Casa da Rua, da esquerda. De onde você tirou da esquerda? Não, Last House on the Left. Tem um filme com esse nome. Podia ser A Última Rua da Direita. Última Rua da Direita? A Última Casa da Direita? Ah, é A Última Casa da Direita. Desculpa, gente, eu tô lesada. A Última Rua da Direita foi ótimo. É, então, só uma coisa. Jack Reacher é um nome meio babaca, assim. Tipo, olha, alguém que alcança além da lei. Por que não Jack Braços Longos além da lei, sabe? Né? Tipo, porra, menos óbvio, por favor. É, não nos chame de idiota. É, puta, e meu, Tom Cruise baixinho dando porrada no monte de gente. Tá bom. Não favor cola mais. Não, não cola. Ele só cola com Missão Impossível, ficou bom. É, tirando dois. Então, mas não é estranho, quando você... Tá, tudo bem. Franquia, Missão Impossível. Quando você vê Missão Impossível, aí você vê esse filme e você fala, nossa, mas... Estamos tentando chegar perto demais. Tipo, né? Você só faz filme de ação agora? É. É igual, é o quê? Ou é isso, ele vai descambar igual de Outra Volta, que começou a fazer filme de ficção científica, tipo A Reconquista. Que nossa, é épico. É épico de tão ruim que é. É muito foda. É. Ó, vamos tentar. Agora, né? Esses foram nossos trailers. Teve um trailer bom, os outros dois... Um mais ou menos, o outro uma bosta, do Jack Reacher. Vamos tentar uma sinopse desse filme que a gente viu, que é confuso pra desgraça. Eu entendi, depois de tipo toda uma enrolação do caralho, que era o filme sobre o assassino contratado, que é o Brad Pitt. Então, o começo do filme é sem noção nenhuma. Não, ele é confuso. Ele é confuso. Você fica, vocês são dois caras que, tipo... Nada a ver. É, um australiano fedido, não sou eu que tô falando que australianos são fedidos, ele fala no filme que ele é fedido. Um brother com a voz de criança. Né, que você não entende porra nenhuma que ele fala. É, e um cara que você já viu ele em vários filmes de mafioso. E assim, eles estão combinando um assalto, só que assim, a marca desse filme é todo mundo conta histórias muito longas. Nossa, muito. Puta merda, que foda. É assim. Não, eu acho que eles tentaram fazer uma coisa tipo Drive, que é aquela coisa de filmar o rosto da pessoa pra ver a expressão dela, é... e não foi muito bem sucedido. Não sei. Foi muito bem... Vamos só tentar terminar a porra da sinopse. Assim, esses moleques e esse cara, tipo, combinam um assalto, eles assaltam uma tipo, casa de jogo clandestina da máfia, levam dinheiro, aí chamam o Brad Pitt com um assassino contratado pra matar eles. Essa é a história do filme. Simples, né? Foda. Tipo, só que... Ficou assim, meio, né? Confusão. Mas, cara, esse filme, assim, eu comecei a ficar muito entediado. Pra mim, assim, o Brad Pitt, eu não sei quanto tempo passou, mas pra mim o Brad Pitt apareceu com, tipo, meia hora de filme já. Pois é, ele deveria... Ele demorou muito pra aparecer. Não, eu não sei se foi isso ou eu que comecei a ficar, tipo, de saco cheio. Tipo, cadê o Brad Pitt? Vai logo. Não, é assim, o filme não tem música, quase... Ah, tem. Só no rádio, quando as pessoas estão ouvindo música no rádio. Não tem trilha sonora em si. É verdade. É, então. E assim, fica. O filme, obviamente, se passa, tipo, uns 4 anos atrás. É, na eleição do Obama, que fica o tempo todo o Obama na TV. É, ele, tipo, fica. Meu, olha, vocês já perceberam que é na época em que o Obama foi eleito? Olha, vocês já perceberam que foi na época que o Wall Street quebrou? Tipo, eles, assim, todo mundo tá ouvindo jornalismo político o tempo todo. É um pé no saco. Pois é. E chove muito. E chove pra caralho. Só chove. E a hora que eles estão ouvindo música é assim... aí é legal, porque as músicas escutam só músicas boas, só músicas clássicas, escutam Johnny Cash e tal. As músicas pouquíssimas que tocaram eram muito boas, mas a gente falta, sabe? Tipo, pontuar alguma música ali no meio do caminho, não tinha nada, cara. Não, o que me irritou foram os diálogos longos e sem nexo. É, vocês perdiam mesmo. O cara do soprano. O cara, como é que ele chama? É o cara que fez o Tony Soprano, eu não vou lembrar o nome dele agora. James Gandolfini, lembrei. Olha que beleza. É, então, ele aparece e... o papel dele é inútil. É, não, assim, pra mim, os melhores atores que tinha nesse filme é Brad Pitt e o James Gandolfini, que é um puta de um ator. Só que pra mim eles pareciam que eles estavam muito confusos, assim. Eles, tipo, eu não sei que expressão que eu tenho que ter. Aqui, que expressão que eu tenho que ter, que eu não tô entendendo. Que diálogo é esse, sabe? Tipo, eles não, meu, eles estavam claramente confusos. Ficou muito bizarro. E assim, sabe o que eu achei que tentaram fazer com esse filme? Forçaram muito e falhou miseravelmente. É. Tentar fazer um filme do Guy Ritchie. Tentaram. No meio do filme fez pensar que esse filme é do Guy Ritchie. Não, eles tentaram fazer assim. Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes, Snatch. É, eles tentaram. Eu tava tentando lembrar Snatch. É, então, sabe? Meu, forçando a barra. Olha, sou o Guy Ritchie, sou o Guy Ritchie. Não era o Guy Ritchie. O Rock'n'Roller. Esse também. Não, então, mas é assim, o problema é, esse filme, ele queria ser engraçado em alguns momentos. É, e tinha um cara sentado que ele ria de qualquer coisa. Não, pra ele, acho que foi o filme mais engraçado que ele viu na vida dele, assim. Qualquer coisa ele ria. E assim, o filme, ele tenta forçar ser engraçado, e o máximo que ele arrancou, pelo menos de mim, foi, tipo, sorrisos amarelos, assim. Eu não cheguei a rir alto no momento nenhum. Ah, não, você riu. Ah, umas duas vezes, máximo. É, você riu. Forçando a amizade foda, assim. Antes de eu começar a ficar com sono entediado. Pois é. E o que aquele cara fazia? Ele traficava cachorro? Ah, o australiano fedido, ele decidia... Ele e o parceiro dele roubavam cachorros. Sabe-se lá em que merda de estado eles estavam, que ninguém falou. E eles levavam os cachorros pra Flórida. Pois é. Tipo, eles roubavam cachorros, tipo... X. E levavam pra Flórida de carro e vendiam lá. Só Deus sabe pra quem, porque eles também não mostram isso. Né? Aliás, pra não ser injusto com o filme tem uma cena muito engraçada. Que é do explodindo o carro. Isso. É assim, vamos situar a cena. O australiano e esse parceiro dele estão levando um monte de cachorro dentro do carro pra Flórida. Eles provavelmente deram qualquer merda pros cachorros comer. E os cachorros estavam peidando, cagando e mijando dentro do carro, fechado. E tava chovendo pra pôr, eles não podiam abrir o vidro. Então eles vão com aquela desgraça enlatada até a Flórida. Aí lá eles, tipo, se livram dos cachorros, não matando, provavelmente vendendo. E aí eles vão decidir que eles vão pôr fogo no carro pra se livrar das provas. Porque todo mundo tá procurando ladrões de cachorro. E ai, aí... tadinhos! Sério, você acha que a polícia tem tipo uma força-tarefa contra ladrões de cachorro? Que dó! E aí um deles pega um pano e enfia no tanque de gasolina e acende. E fica falando, não, você vai ver, eu já fiz isso várias vezes, não sei o que, tal, tal, tal. Nisso é o carro fechado. E o cara decide que ele vai ficar a 2 metros do carro, atrás do carro. E aí o pano começa a pegar fogo, do nada o carro explode, tipo, vai pra trás, assim, com tudo. E meio que atropela o cara. O cara fica vivo, tipo, sem sobrancelha e tal. Mas fica vivo. Foi engraçado, assim. Pensando agora, pós-filme, ela é totalmente, né, não realista. Na hora foi engraçado. Na hora foi engraçado. Na hora, juro pra você que foi hilário, assim. Mas, sabe, pra mim é um filme que ele queria ser muito conceitual e tal. Ele queria ser um filme independente, tipo Guy Ritchie, e foi uma bosta. É, ficou raso, sabe? E, assim, eu devia ter me atentado, assim. Existe uma regra no cinema que é assim, se você tem muitas produtoras, vai ser uma merda esse filme. O risco de ser uma merda é gigante. E eu falei pra você, lá pela quarto logo de produtora que eu nunca tinha visto na minha vida, falei, ó, meu, tem produtora demais aqui, tipo, tem até uma produtora que tem um nome, tipo, 1984, Vendedores Independentes de Armas. Nossa. E não é, tipo, produções. Não é produtora, nada, tipo, o nome é esse. Inferno, tem um tipo de inferno. Puta. Não, mas essa 1984 me deixou confuso. Fiquei, meu, como assim Vendedores Independentes de Armas? Porra é essa? Né? Cara, sei lá, esse filme, pra mim ele queria muito, falhou assim, uma vontade. Eu fiquei, teve uma cena que eu fiquei com. Tem o Ray Liotta. Ray Liotta, Ray Liotta. Que ele é o dono da casa lá. É, mas sei lá. Só que teve uma cena, eu juro, eu fiquei com dó dele. Na hora que tá apanhando. Não, eu tô com dó do Ray Liotta, não do personagem. Mas eu fiquei com dó dele, ele apanhou tanto, mas tanto que eu fiquei com. Falei, chega, já apanhou, tá bom. Eu fiquei com muita dó dele. Você ficou com dó porque ele começou a chorar. Porque ele tomou um soco na barriga e vomitou. Então, eu foi uma cena assim, né? Desnecessária. Foda. Então. Sabe, tentou ser Guy Ritchie. Fica claro, assim, pra quem for assistir esse filme, eu não recomendo, honestamente. Mas quem ai, for que assistir. Que decepção, né? Tô decepcionado. Vocês ouviram, galera? Eu falei lá no começo, tipo, é Brad Pitt com cara de Clube da Luta e uma escopeta. Não fica melhor que isso. Sério, fica melhor que isso. Esse filme não foi bom o suficiente pra eu falar que é foda. Eu tô com dó do Brad Pitt, porque é tão bom e tão bosta esse filme. Então, agora assim, a regra de, ó, Brad Pitt não erra no cinema já tá meio zoada, já, né? Pois é. Agora o único infalível é o Leonardo DiCaprio. Pois é. Ainda. O Leonardo DiCaprio é infalível, cara. Infalível. Eu odeio Titanic, mas o cara é infalível. Tipo. É. Ele faz só filme foda. Então, mas eu... Meu, não sei, cara. Esse filme, assim... Tinha atores muito bons, mas o roteiro não tava bem feito. Fica confuso. Uma coisa que eu reparei é que não tinha mulher no filme. Tinha uma mulher, a prostituta. É, uma puta lá. Só... Que, aliás, já era um dos diálogos mais ofensivos de todos. Não, assim. O que me irritou era o cara do soprano lá ficar falando da mulher dele. Do nada, ele para quieto, ele respira. E começa a contar uma puta ah, uma história. Quando eu conheci a Sunny, puta que pariu, de novo ele contando essa história, aquela louca. É assim, primeira cena do cara, ele sai do aeroporto, vai pro barco com o Brad Pitt. E tipo, ele começa a contar uma puta de uma história gigante. De como ele foi preso por um negócio de arma ilegal que e tal. A mulher dele pediu divórcio. É, e aí do nada envereda pra parte do divórcio da mulher. E tipo, a mulher dele traiu ele, não sei o que. E assim, a câmera vai pro James Gandolfini e volta pro Brad Pitt. O Brad Pitt tá com cara de entediado. É tipo, cala a boca. Ele não tava aguentando mais, sabe? Ele tá atuando, mas você percebe assim, pela tipo, a sobrancelha do cara que ele tá, meu... Por favor, cala a boca. Me deixa embora, sabe? Não tô ganhando o suficiente. Pois é. Ai, cara, nossa, eu não vou falar que eu tô mega decepcionado, porque assim, é um filme que a sinopse não me deixou muito feliz, tipo, me deixou meio confuso, mas eu esperava muito, porque eu já vi Brad Pitt no Snatch. Eu esperava... Ele é um puta de um ator, ele é foda demais. Então, uma cena que eu achei também muito bizarra a hora que estão matando o Mickey. É o James Gandolfini. Mike. É o Mike. Olha que beleza. É um dos bandidinhos lá, que é o que tem a voz de criança. Não é isso que eu ia falar, que estão matando. Tem aquela cena em câmera lenta. Ah, é o Ray Liotta que tá morrendo. Então, nessa cena. O personagem dele. Mike. Então tinha dois caras chamando Mike. Não, o... Tinha, com um cara de molequinho chamava Mike não, também. Não, chamava Frank. Não, ah, Frank? É. Olha, eu prestei uma atenção nesse filme. Não, mas assim, a cena do Ray Liotta é assim, que ele morre, tipo, ó, vamos situar, vocês não viram o filme ainda, eu espero, vamos evitar que vocês... Dani, a gente tá falando que ele morre, foda-se. Ah, mas meu, né, não foi um filme com uma história boa, assim, que você não prevê isso. E assim, tipo, para o carro do Brad Pitt do lado, e aí ele põe a pistola pra fora, não sexualmente falando, põe a arma pra fora, e aí aponta, tipo, o Ray Liotta tá parado no farol, ele vai matar o Ray Liotta, e a hora que ele... Aperta o gatilho, parece que, não, parece que a direção troca pro Zack Snyder, assim, muito rápido. Né, Zack Snyder. Eu me senti vendo 300. Pois é, na cena que o Ray Liotta tá apanhando, também é outra câmera. Não, o filme é cheio um de câmeras. É um diferente. Não, então, o filme ele tem um trabalho de câmera interessante, só que tipo, o filme em si não ajuda, cara. É um filtro diferente quando ele tá apanhando. É, então, ele usa filtros diferentes, usa câmera lenta. Tem uma hora que ele bota uma câmera na porta do carro, que é a hora que o Brad Pitt vai abrir e fechar a porta do carro, você vê a câmera ali. A câmera balança. É, sabe? Tudo bem, ele teve alguns ângulos de câmera meio bizarros, tipo de novela. Quando o cara tá falando algo tenso, a câmera vem aproximando lentamente, assim. Faltou aquele violino no fundo, né? Faltou aquele violino no fundo, assim. Cara, não sei. O fim desse filme é mega decepcionante, assim. É um daqueles finais, tipo, que você olha pra tela e fala, nossa, acabou? Acabou? Sério? Assim? Tipo, do nada. Ele termina com ele fazendo um discurso pseudo-político sobre o Obama, que o Obama é uma merda, que Thomas Jefferson é um idiota e me dá mais dinheiro. Tipo, ele vira pro advogado dos mafiosos. Que eu presumo que são mafiosos, porque ninguém fala isso também. Também, né? Você não sabe. É basicamente assim, a sensação é que você entrou no filme no meio, assim, sabe? A sensação que eu fiquei é essa. E uma coisa que ficou, assim, meio perdida, o australiano fedido foi preso. Foi. Quem chamou a polícia? Ai, sei lá. Putz. Tá pedindo muito. Por que que ele foi preso? É, porque ele assaltou? Foi preso por causa do tijolinho de heroína que tava no armário. Ah, tá. E, tipo, mas eu não sei quem contou também. Não sei como a polícia descobriu aquela porra. E foi preso e foda-se. É. Sei lá, cara. Eu juro pra vocês, a sensação que eu tive é de eu ter entrado no filme no meio e saído antes de acabar. Tipo, sabe? Eu peguei um trecho da história... Não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo. Pois é. Sabe como é que esse filme poderia... Como eu explico, um começo e um final? Tipo, se tem um policial infiltrado. E aí, tipo, no começo conta a história desse policial, aí conta a história do assalto, conta a história do Brad Pitt, no final o policial vai lá e prende o Brad Pitt. Ou o policial mata o Brad Pitt. É, não, dá pra fazer, tipo... Não vejam o filme, mas, tipo, dá pra fazer isso. Sabe? A sensação é que ficou faltando. Um começo e um final. É muito como doido isso. Uma história jogada... Ó, honestamente, assistam Jogos Trapaças 2 Canos Fumegantes ou Snatch, que vocês vão ter dois filmes muito bons. Snatch tem até o Brad Pitt, dá pra você usar como um perfeito genérico desse filme. Só que o filme melhor é Jogos Trapaças 2 Canos Fumegantes. E, meu, você vai ver exatamente onde o cara queria chegar. Que esses dois filmes são muito engraçados. Tem Rock'n'Roll. Tem Rock'n'Roll, mas não é tão bom quanto os dois. É, sabe, esses dois filmes são muito engraçados. São bem violentos, tipo, contam a história do e tudo gira em torno de alguns atos criminosos, tipo, um assalto, um homicídio e tal, e por aí vai. E sempre tem assassinos contratados na história. Uma coisa que me lembrou também foi 11 Homens e um Segredo. Por quê? Não sei, me lembrou dessas historinhas paralelas, deve ser. É o Brad Pitt. É o Brad Pitt. O problema é o Brad Pitt. Foi o Brad Pitt. Desculpa, então, gente, apaga o que eu falei. Não, então, mas, cara, sei lá, eu não recomendo esse filme, de verdade, assim, eu não vou falar que eu tô triste, tô puto, porque eu não tava esperando muita coisa desse filme, tipo, eu esperava violência desenfreada, talvez uma história legal, eu esperava Banger Rich mesmo, mas não foi o que eu recebi. Sinceramente, eu não sei o que eu esperava. Mas pelo pôster, assim, ele é um filme que parece, meu, mega de ação, assim. Pois é, eu esperava um pouco mais de ação, um pouco mais de tiros. Eu tava esperando mais mortes, mais tiros, e não teve. Então, não sei. É, galera... Tiroteios e histórias. Pois é. É um trailer com um cara segurando uma escopeta. Tipo, um pôster com um cara segurando uma escopeta. O que você espera? Que ele usa uma vez só no filme. É, ele dá dois tiros com a escopeta. É de se esperar que, assim, um trailer, um pôster com um cara... Eu tô falando aqui, a porra do trailer, nem vi o trailer. É um pôster com um cara com uma escopeta. Meu, você espera que ele use aquela escopeta, tipo, se não o filme todo, que boa parte do filme. A mulher dele é a escopeta. Entendeu? É, tipo, a arma de escolha do cara. Ele durma com ela. E agora, assim, eu vou colocar o trailer pra galera assistir, vou colocar o trailer pra vocês ouvirem. A gente não viu o trailer, tá? Talvez a nossa ideia esteja toda cagada, porque a gente não viu o trailer antes de vir ver esse filme. A gente tava, assim, procurando praticamente qualquer coisa que não fosse Crepúsculo, ou o filme do Gonzaguinha, Gonzagudo. Diário de um Banana 3. Diário de um Banana 3. O que mais tem passando nessa porra dessa semana? Tem nada passando. Tem, não sei o que, Guardiões. A Origem dos Guardiões, acho. Sei lá, é um filme que tem o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. É verdade. É. Talvez nós viemos ver esse filme, não sei. Não, não vi, não vamos. Nós temos um problema com Coelhinhos da Páscoa. Então, sei lá, cara, não sei. Continua, tá falando do trailer, que a gente gosta então, do trailer. Foi meio um... Vamos ver o que tem, sabe? Não, foi assim... Vamos ver se tem alguma coisa boa no cinema. Olha tem... o Brad Pitt. Nossa, o Homem da Máfia, Brad Pitt. Ah, deve ser bom. Boa, né? Com um nome desse, tem que ser foda. Aliás, devemos apontar. Traduzido em português, maravilhosamente, para o Homem da Máfia. Com o nome em inglês, Killing Them Softly. tipo, matando eles suavemente. E que ele fala isso, ele, uma fala deles no meio do filme é essa. É, ele devia tocar Toni Braxton, né? Ou alguma coisa do gênero. É. Ou quem, não sei quem canta a porra da música que ele me sofre. Lauren Hill? Não sei. Sei lá. Essa música aí. Na verdade é uma versão, porque a original eu não sei quem canta. Só um minuto. Som na caixa. Agora vocês estão ouvindo um pedacinho da música, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá querendo. Mas, cara, não sei. Você quer dar nota pra esse filme? Ai, vamos acabar logo. Por favor. Quantas estrelinhas escuras você dá? Pronto, já passei pra você. Ai, meu Deus. 0 a 10? 0 a 10, ah, né? Não sei, não tem escala. Ah, escala whatever. Você pode dar negativo também, se você quiser. Mas não é ruim o suficiente pra eu dar negativo. Ah, não sei. Ai, média 5. 3,5. 3,5. Eu ri na cena do carro explodindo. Você acha que vale a pena? É, ele, um tiroteio é bonito, a cena. Ah, nada eu demais. Vi um Korg. É um cachorro chamado Korg. É uma raça. Korg. Cachorro chama Korg. Não. E você? Quantas estrelinhas escuras você dá pra essa desgraça desse filme? Ah, eu acho que eu dou 4. 4? 4 estrelinhas. O que deu esse meio ponto a mais? O Korg. O qual é o cachorro? O cachorro. E os outros cachorros aquele que aparecem? Aquele pincherzinho bonitinho lá, sentadinho. Então, galera... Termina! Eu achei que era isso! Não. Desculpa! Termina! Eu dou 4. Ai, não sei porque eu dou 4. Porque eu também não quero dar 5, porque não merece 5. Não cumpriu a expectativa. Não cumpriu a expectativa. 3, é só se o filme fosse muito ruim. Ah, muito ruim é 0. Ai. Sei lá, 4. É por causa do cachorro, pronto. Os cachorros. Tem alguns cachorros que aparecem nesse filme. É isso? É isso. O senhor chega e dou 4 por causa de cachorro. Ah, por causa do cachorro. Então tá bom. Teve cachorros. Meu Deus. É, galera, assinem nosso feed no iTunes, assinem o nosso feed ponto que tá aí no site. É, mandem e-mails pra gente num casalnoescurinho@gmail.com. Estamos querendo receber mais sugestões de filmes malucos pra gente poder assistir numa atração que a gente vai fazer fora do cinema, que aí a gente tem mais tempo pra falar. E é isso, tipo, até o próximo. Comentem, digam que vocês acham que nós somos idiotas. O Brad Pitt é lindo, o filme é maravilhoso. E o Korgs são cachorros idiotas. Sei lá, digam o que vocês quiserem. Vamos discutir, né? Adicione a gente no Facebook. Estamos no Facebook. A gente pode pôr uma foto de um Korg? Pode, põe junto no post a foto de um Korg. É, adicione a gente. Estamos lá no Facebook, é só procurar um casal no escurinho que a gente aparece ali magicamente. Adicione a gente, vamos falar um pouquinho de cinema, vamos conversar sobre os nossos podcasts, deem ideias, a gente adora ideias. Então é isso aí, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau.